O serviço de catalogação de uma biblioteca e a tarefa de retirar um livro é um exemplo de análise hierárquica de tarefas, pois essa pode ser decomposta em outras tarefas, como acessar o catálogo da biblioteca, pesquisar por nome, título ou qualquer outra coisa, anotando-se o nome do livro, indo-se até a prateleira correta, pegando-se o livro. Ou seja, esse conjunto de tarefas e subtarefas pode ser realizado em uma ordem diferente, dependendo de quanto se sabe a respeito do livro e da familiaridade do usuário com a biblioteca e com a provável localização do mesmo.